Olá, ouvintes, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos a 3 de outubro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia nas próximas 3 horas. Vou trazer-lhe essencialmente música, mas também a minha presença, porque estou aqui mesmo para lhe fazer companhia nesta tarde, por exemplo, de muita chuva hoje, pelo menos aqui na cidade do Grande Porto. Vamos começar musicalmente com uma bonita voz, Nilton Nascimento, que nos traz Outro Lugar, e depois recordamos Carlos Mendes e A Festa da Vida, que venceu um festival, já não sei de que ano exatamente, mas venceu um festival da canção RTP, mas sei que foi dos primeiros. Vamos ficar depois com a música Burning Love de Elvis Presley e ainda de Paul Anka. Ficamos com Adam and Eve. São as 4 músicas que eu lhe proponho para abrirmos juntos esta emissão do domingo, do domingo à tarde, aliás, neste domingo 3 de outubro de 2010. São todas feitas pra você. E vivo porque acredito nesse nosso boi do amor. Não vê que tá errado me querer quando convém. E se eu não tô enganado, acho que você me ama também. Amanheceu chovendo e a saudade me contém. O céu já tá estrelado e tá cansado de zelar pelo meu bem. Vem logo que esse trem já tá na hora de partir. E eu já tô molhado de esperar você aqui. Andei por esse mundo louco, doido, solto, com sede de amar. Igual a um beija-flor que beija flor de flor em flor, eu quis beijar. Por isso não demora que a história passa e pode me levar. E eu não quero ir, não posso ir pra lá logo enquanto não voltar. Não quero que isso aqui dentro de mim vá embora e tome outro lugar. Talvez a vida mude, nossa estrada pode se cruzar. Amor, meu grande amor, estou sentindo que está chegando a hora de dormir. Amor, eu gosto tanto, eu amo, amo tanto o seu olhar. Andei por esse mundo louco, doido, solto, com sede de amar. Igual um beija-flor que beija-flor de flor em flor eu quis beijar. Por isso não demora que a história passa e pode me levar. E eu não quero ir, não posso ir pra lado algum enquanto não voltar. Não quero que isso aqui dentro de mim vá embora e tome outro lugar. Talvez a vida mude, nossa estrada pode se cruzar. Amor, meu grande amor, estou sentindo que está chegando a hora de dormir. Não quero ir, não posso ir pra lá logo enquanto não voltar. Não quero ir.

time ago. There was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. There within the garden walls, they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose, a very great temptation, but you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, I'm sure you believe, the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, a long time ago, such a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe, yes you believe, the story. Vamos agora ficar com mais 4 músicas e todas elas cantadas em português. A primeira, por exemplo, chega-nos da Baía de Cascais e é dos Delfins. Logo depois ficamos com Anabela. Este Só Nós Dois É Que Sabemos, música original ou interpretação original de Tony de Matos, aqui numa nova versão, com uma nova roupagem e muito bem conseguida, diga-se, com a interpretação da bonita voz de Anabela. Vamos depois ficar com uma outra música chamada Obrigado, e é dos Flor de Lis Signo Solar, é o álbum ao qual pertence esta música e foi lançado já este ano. Os Flor de Lis, que no passado ano de 2019 venceram o Festival da Canção RTP e representaram Portugal na Eurovisão. Vamos ficar por fim com a música de Paulo de Carvalho, é verdade. Aliás, os Flor de Lis, que também participaram, que também tiveram participação de Paulo de Carvalho numa das suas músicas, precisamente Obrigado, mas aqui vamos ouvi-los a solo, digamos assim. Vamos só ouvir os Flor de Lis e depois Paulo de Carvalho. O fado que ele nos traz é Desculpem Lá Qualquer Coisinha. É verdade, é uma música engraçada para todos juntos desfrutarmos nesta tarde meio melancólica, mas não vamos deixar que ela se torne aborrecida, até porque estando na companhia da rádio, então é estar sempre bem, portanto, vamos lá fazer tudo os possíveis para que a sua tarde seja o menos melancólica possível. Vamos então ficar com estas 4 músicas. Abrimos com a agradável voz do Miguel Ângelo, os Delfins, com Baía de Cascais. esquece o que vai na rua. Vai ser minha, eu serei teu. Que fala e não nos interessa. O mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Cantam as folhas do meu livro triste. Correm mil palavras pela madrugada. Correm mil palavras para a liberdade. Despem-se encantadas, ai, a troco de nada. Ai, ai, saudade. Esta imensidão que me consola e que me consome, ai, ai, ai, paixão. Só o amor que morreu. Só o amor que morreu. Oh.

rendeu-se o mundo encantado com seu canto genial. Assim soube que era fado, o fado de Portugal. Sua voz tem o encanto do feitiço desejado. Nos seus olhos a certeza de um povo determinado. Seus cabelos o mar alto de chegar a todo lado. No seu sangue Portugal que nasceu povo e fez-se fado. Ainda bem criança, já os meus passos marcavam cadências que o fado tem. Tão cedo quis o destino, na minha voz de menino, ouvir o fado também. Tão cedo quis o destino, minha voz de menino, ouvir o fado também. Sozinho quando cantava, ao meu lado era estranho, alguém estava comigo. Ouvia sons de guitarra e uma voz me chamava. Era o fado, meu amigo. Ouvia som de guitarra e uma voz me chamava. Era o fado, meu amigo. E nesta minha jornada, sempre juntos caminhando, vamos cumprindo a missão. Eu nunca fiquei sozinho, somos dois num coração. No bom e no mau caminho, eu nunca fiquei sozinho, somos dois num coração. E em todo o tempo passado, cantei as tropas mais belas e descrevi muitas vidas. Quantas guitarras choraram, quantas lágrimas lembraram, outras que estavam esquecidas. Quantas guitarras choraram, quantas lágrimas lembraram, outras que estavam esquecidas. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Por tudo que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura. Noites de insônia pelas ruas como loucas. naquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volte a ser quem fui. Sem ironia, aceita a minha gratidão, que bem me faz agora o mal que me fizeste, mais forte, mais serena e livre e descuidada. Sem ironia, amor, obrigada, obrigada por tudo que me deste, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita de mim, o mais seja o que for, deixar o ser. Nós vamos a par, vocês podem falar, não é crime nenhum viver. A pedra que caiu, alguém a atirou. Não sei quem foi que viu, mas não nos atingiu. Caiu e lá ficou. O pântano agora para um breve intervalo nesta nossa emissão do domingo à tarde, mas antes, como já é costume, trago-lhe mais 4 melodias. É verdade, o ouvinte vai poder escutar, por exemplo, em primeiro, a música Pó de Arroz, uma interpretação do saudoso Carlos Paião. Logo depois, eu vou trazer-lhe Sempre Que o Amor Me Quiser, música de Lena D'Água. E sem água pelo meio, embora a chuva seja muita, vamos seguir com uma música muito bonita de Lena Valenti. A música dá pelo nome de Das Liebt von Manuel. E depois vamos recordar de 1999, um tema que aqui em Portugal fez muito sucesso. Big, Big World, música de Emília. É desta forma que o Domingo à Tarde dá por terminada a sua primeira parte e caminha, depois de um pequeno bloco publicitário, para a segunda parte. Vamos ter mais música, mais conversa e mais boas sensações para sentir daqui a alguns instantes. Mas antes que o intervalo chegue, vamos à música. Começamos então com Carlos Paião e Poderos. Apenas só uma corzinha com pó de rosa. Rosa é mulher, o pôs, e o homem vai nas cenas. Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Se esquece. Antena Web, a sua melhor sintonia. Now raining. vez e mais. Nesse e mais. Antena Web tem por hábito apresentar músicas de todos os cantos do mundo. Agora, aos domingos, atravessamos o Atlântico e ouvimos Latinoamérica. São 2 horas de um programa conduzido por Joana Santos, com música bem mexida, desde o merengue à salsa, do xaxaxá ao bolero, entre tantos outros géneros musicais da região. Aos domingos, das 7 às 9 da noite, Latinoamérica. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23 horas, só aqui na Antena Web. Sonoplastia, organização e realização de eventos, aluguer de som e luz. Promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com. Ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Olá, ouvintes, muito boa tarde novamente, bem-vindos agora à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Vamos trazer-lhe música para continuar a desfrutar calmamente deste domingo que vai passando. Vamos ficar nos próximos instantes com uma voz muito agradável. Andrea Scott, aliás, Andrea Corr, diz-lhe alguma coisa? Pois, acredito que Andrea Corr só por si não. Então, e vamos lá ver, e The Course, diz-lhe alguma coisa? Já estou a ver sinais positivos. Pois é, os The Course. Andrea é a vocalista. The Course trazem-nos Dream. É este o tema que vai abrir a segunda parte do nosso programa. Logo depois, eu vou trazer-lhe uma música vinda dos anos 60. Anos 70, já nem sei bem. Talvez anos 70. Agora estou um pouco deslocado no tempo. Bom, não interessa. Stevie Wonder traz-nos Superstition. É uma grande música para ouvirmos nesta tarde de domingo. Logo depois vamos ficar com uma balada também. Uma música que sabe sempre bem ouvir. É dos The Stranglers e chama-se Golden Brown. Golden Brown. Logo depois ficamos com With Your Without You. Música dos U2, que ontem estiveram em Coimbra. É verdade, os U2 ontem estiveram em Coimbra e deram um grande concerto para cerca de 45 mil pessoas. David Bowie também lá esteve, abriu o espetáculo. É assim que vamos dando seguimento ao nosso programa. Bem-vindo à segunda parte do Domingo à Tarde. Vamos à música. Até já. Freedom. down. Well, who am I to keep you down? Ooh, very superstitious.

vamos tendo seguimento à nossa emissão agora com música, na sua maioria, dos anos antes da década de 60, vá. Vamos ficar em primeiro com a voz de Tomás de Alcaide, recordando o tema O Amor é Cego e Vê, uma grande música deste tenor português. Logo depois ficamos com a inebriante voz de Alberto Ribeiro, que nos traz Canção do Cigano. Logo depois, dos anos 50, mais precisamente de 1953, o ouvinte vai ter a oportunidade de escutar Frankie Lane com I Believe. É também uma voz inebriante deste senhor. Logo depois, ficamos com os Bee Gees, All Deep Is Your Love, assim que se chama a música. E é ela que vai dando também seguimento à nossa emissão nesta agradável tarde de domingo, 3 de outubro de 2010. Vamos à música, até já! Nas sombras da noite passava um cigano no seu alazão. O vento brandia seu nórdico açoite e as folhas rangiam caídas no chão. E já embrenhado no alto Alentejo, nas sombras da noite tingidas de breu, nem mais uma praga, nem mais um desastre,

morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pergunta Judassin, talvez à mulher amada. Pergunto eu ao estimado ouvinte, se você não existisse, porquê que nós existiríamos? Pois é, esta não só é uma boa pergunta, como é uma boa oportunidade para lhe agradecer pelo facto de escolher a Rádio Interweb para a sua preferência e para a sua companhia, então, por exemplo, nestas tardes de domingo. Vamos precisamente ficar com esta melodia de Judassin, E Se Tu Não Existes Pá, para logo depois escutarmos uma voz igualmente agradável, uma voz igualmente bonita, a de Alanis Morissette, que aqui nos interpreta a balada Good I Would Be Good. Vamos depois mudar um pouco de estilo, mas continuando na mesma calmaria do domingo, My Girl, música trazida pelo grande, mas na altura pequeno, Michael Jackson. Pequeno só em altura e em idade, porque já era grande como artista. My Girl, a música de Michael Jackson, ou na versão de Michael Jackson. E depois, Oh Girl, I Wanna Be With You, música dos Scorpions, que nos aparecem num registro

é? A sua melhor sintonia. It's only you. I'm good. I want it. the long way home. You're still the one I'm dreaming of. It's when your heart is talking, you know. Estimado ouvinte, estamos a chegar ao final da segunda parte, mas não vou embora sem antes de deixar também mais 4 músicas, tal como na primeira parte. Vamos começar com uma música bem calminha e que a mim me traz grandes recordações. Eu acho que é uma música bela, simplesmente. Chama-se 7 Tears e é dos Go By Dance Band. Logo depois, de 1993, ficamos com Céline Dion e Pourquoi Tu M'Aimes Encore. Trazemos-lhe ainda Andrea Jürgen com Alain in der Nacht, sozinha na noite, embora ainda seja tarde, mas anoitece mais cedo, de facto. Mas, então, ficamos com Andrea Jürgen e Alain in der Nacht para acabar os Black com Wonderful Life. É a quarta música e é aquela que vai encerrar, então, a segunda parte do nosso programa. Eu, Carlos Bonaparte, tenho um enorme prazer em estar consigo e em fazer companhia nestas tardes de domingo. Espero que elas prolonguem por muito e muito e muito tempo. Vamos à música e eu volto depois de um pequeno bloco publicitário. Até já! Star.

homem que vendeu a alma. A Antena Web apresenta todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma das mais impressionantes radionovelas de toda a história. O Homem que Vendeu a Alma. Uma história fascinante a não perder aqui na sua Antena Web, todos os dias, segunda a sexta-feira, às 13h30. O Homem que Vendeu a Alma. Brevemente, na Rádio Antena Web, um vulto no espelho. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Tudo na vida tem um ponto de partida, na Antena Web também. De segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h45, Joana Santos dá o ponto de partida para mais um dia repleto de músicas, pensamentos e boa disposição. Ponto de partida entre as 11 e as 11h45 com Joana Santos na Antena Web. Estimado ouvinte, olá novamente, pela terceira vez desde que este programa começou. Bem-vindo agora à terceira parte do nosso espaço radiofónico. Ora, e porque o tempo desta terceira parte já não é assim tanto quanto isso, quer dizer, ainda algum, mas é menos do que nas partes anteriores, vamos já passar à música para não perdermos mais tempo e para continuar a agradá-lo, espero eu, com as minhas escolhas musicais. Electric Light Orchestra traz-nos Hold On Tight. É o primeiro tema que vai poder escutar. Logo depois, o Steve Miller Band trazem-nos Abracadabra, uma música que fez muito sucesso nos anos 80. Trago-vos logo depois uma melodia que eu pelo menos gosto muito. É peculiar, é muito engraçada. Eu não sei bem como é que é de descrever. E por isso vou deixar as descrições e dizer o nome da música. Miss Jackson, dos Oldcast. É uma música que, não sei, o vento vai ouvir e depois vai tirar também daí as suas ilações. Para acabar, vamos ficar com uma outra melodia, neste caso do Seal, que nos traz Crazy. São as quatro músicas que lhe proponho para caminhar consigo, ou para caminhar comigo, nesta terceira parte do Domingo à Tarde. Já sabe que este programa vai para o ar sempre aos domingos, entre as 16 e as 19 horas. Aqui na sua rádio Antena Web e tenho a minha apresentação com muito orgulho, Carlos Bonaparte. Fique bem, um forte abraço e até já. Quand tu vois ton bateau partir, sont ton cœur brisé. Accroche-toi. Falling, when you hear the cold wind calling, hold on tight. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. My baby is drama, mama, don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything, see, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war, my lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story, we was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday, I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. Yeah. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. Say it's foreground. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, 10 times out of 9. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' those home girls and got you assin' up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my d*** all in, I'm out. And I'm talking about jealousy, infidelity, and be cheating, beating. And the end to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Fractal on a bridge. friend and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. And the people walking through my head, one of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Acabamos então de ficar com Crazy, a música que nos foi trazida por Seal. Olhando agora para o relógio, vejo que afinal ainda faltava algum tempo. Ainda bem, porque assim vamos seguindo mais algum tempo juntos. Vamos ficar agora nos próximos instantes com uma música que... eu espero que seja do seu agrado, espero que goste. Vamos ficar com os The Smiths e o tema There Is A Light. Logo depois, ouvinte, vamos ficar com a francesa Natasha Saint-Pierre, que nos traz o tema Tu Trouveras. Ainda em francês, ficamos com a canadiana Lara Fabian, ou a belga-canadiana Lara Fabian, que nos traz o tema J'ai Croix Encore, do álbum Nu, de 2001. E para acabarmos, vamos ficar com uma agradável melodia que nos é trazida pelos Lamb. O tema chama-se My Angel Gabriel e é a quarta música que o ouvinte vai ter a oportunidade de escutar nesta tarde de domingo, agora ficando na nossa companhia. Vamos à música. Muito obrigado por ser deste lado. Até já. Take me out

Antena Web. Sintoniza tu. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings, my angel Gabriel. But I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start, my angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels' wings carried him to me. Heaven. Que chegamos ao final do nosso domingo à tarde aqui na Rádio Interweb. O tempo que tinha para se passar já se passou e agora é mesmo pouco. Só dá para mais 4 melodias e eu quero que o ouvinte desfrute delas ao máximo. Então vou deixá-las tocar assim seguidinhas, sem mais conversa. Foi um prazer imenso estar consigo. Eu estou de volta na próxima semana, portanto de hoje a 8 dias. Até lá, eu espero que aproveite bem o que a vida tem para lhe dar. E é isto. Vamos ficar primeiro com a música de Rosário. Estava aqui a tentar encontrar esta informação. Rosário com I Wayside. Logo depois, Out of the Blue, música de Debbie Gibson. Ainda as vozes de Laura Pausini e Madonna com La Solitudine e The Power of Goodbye, respectivamente, a encerrar esta emissão de hoje, de domingo à tarde. Emissão número 35, tarde de 3 de outubro de 2010. Foi um prazer imenso estar consigo. Da minha parte é tudo. Fique bem e até de hoje a 8 dias. Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal. Se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría.